É uma recém-sociedade profissional com o âmbito da defesa dos seus profissionais e da medicina chinesa em si, a sua real concepção. Vimos-nos obrigados e motivados a fundar esta sociedade pela lacuna, por lacunas existentes na atual regulamentação deste setor. E o objetivo primário é unir todos os especialistas de medicina chinesa para que a uma só voz nos façamos ouvir junto das entidades para que acabem a regulamentação e apliquem na prática com o devido reconhecimento com a certificação dos profissionais e a regulação total e completa do setor. Isso porquê? Porque também vão surgindo casos de profissionais... Sim, atualmente o que se verifica nesta área, devido a ser uma zona cinzenta, é o aparecer de formações muito aquém do desejável e à margem da lei, que formam, entre aspas, profissionais, ou seja, dão-lhes uma pequena base que não permite um exercício qualificado, mas que a ausência ainda de fiscalização permite que se apresentem no mercado com estes serviços que na realidade não dominam e representam risco para a saúde pública e é também a nossa missão de intervir nas populações e nas entidades reguladoras para pôr termo a esta irregularidade. Dr. Pedro Vaz, a medicina chinesa e sobretudo a acupuntura tem sido a opção e escolha de muita gente que acaba por não dar já tanta importância à medicina convencional. Sim, não iria ver as coisas desse modo, mas a medicina chinesa é uma medicina muito fundamentada, com uma história de milhares de anos. Temos livros, ainda agora um recente prémio Nobel, surge da investigação de uma forma tirada de um livro com 2.500 anos. Portanto, percebemos da sustentação teórica e empírica que esta medicina tem. E as pessoas cada vez mais procuram soluções quando não as encontram pela via dita convencional, mas eu sou um defensor e a nossa sociedade portuguesa é uma defensora da qualidade e da exigência no exercício desta medicina, e ao falarmos em qualidade e exigência temos que perceber de onde e até onde podemos ir, sempre num regime, num exercício de complementaridade com a medicina convencional, que é extremamente importante e não é o objetivo pela parte, nem é possível. É um complemento. Devem viver em simbiose. A própria Organização Mundial de Saúde, no último documento, 2014-2023, uma das suas prioridades é mesmo pressionar os governos a integrar as várias medicinas, a medicina convencional com a medicina tradicional chinesa e outras medicinas naturais, com vista, portanto, ao desenvolvimento e ao melhoramento dos cuidados de saúde às pessoas pelas novas exigências que se apresentam. Mas há cada vez mais pessoas a procurar esta medicina. Sim, sim, sim. É uma medicina que tem, que conquistou, portanto, a opinião pública pelos seus resultados e pela sua eficácia, tanto ao nível de dor, tanto ao nível da parte psíquica, que agora, como todos nós sabemos, é uma área bastante sensível, e estima-se que atualmente cerca de 4 milhões de portugueses já tenham recorrido à medicina chinesa, nomeadamente e mais conhecida, a acupuntura, sendo que a acupuntura é feita com base no raciocínio da medicina tradicional chinesa e deve ser feita por um especialista com competência. O Dr. Pedro Vaz é o responsável clínico da especialidade de medicina chinesa e acupuntura e fitoterapia na Fundação Aurélia Mar Diniz e também em outras instituições. Por cá, qual é que é o balanço que faz? Há muita gente a aderir a estas consultas no hospital da Fundação. Tem noção de quantos utentes recorreram a esta consulta? Já passaram por lá várias centenas. Sim, A maior dificuldade das pessoas recorrerem é a inexistência ainda de comparticipação direta ou indireta. A comparticipação indireta é as seguradoras, como participam a dentária, a fisioterapia, portanto, e outras intervenções. A medicina tradicional chinesa, com este processo de regulamentação que está em fase em fase final, que só falta a acreditação do ciclo de estudos conducentes ao grau de licenciado para que, dessa forma, reconheçam os profissionais que estão em exercício, e penso que, passado esta fase, as próprias, todas as seguradoras e regimes de comparticipação irão também possibilitar às pessoas o acesso de uma forma mais com menos esforço financeiro. Penso que o esforço financeiro é o que ainda determina, portanto, às vezes o não aumento da procura. Ou seja, condiciona as pessoas no momento de então recorrerem a uma consulta. Sim, de medicina e verifica-se, por exemplo, na Fundação aparecem, pronto, muitos casos de dor, mas também casos reumáticos em que a intervenção terapêutica é bastante mais prolongada e verifica-se por vezes a falta de tratamentos ou às vezes uma interrupção por períodos que eu justifico pelo lado financeiro e percebo das pessoas.